chama Raul Silva. Abraçar meu pai João Batista na Espanha Matinha. Chopeira Santa Maria do Seu Wagner. Abraço meu parceiro, tamo junto. MR Estúdio Gravações, meu parceiro Mário Júnior. Quem foi que disse que um homem não chora quando a mulher que ele ama vai embora? De repente em sua vida tudo vai pro espaço. Beijos e carícias que não vai voltar, os planos e sonhos jogados pro ar, dois corações partidos em pedaços. Agora tão sozinho, me diz o que faço. Foi embora, não é feio um homem chorar por amor. Quando a saudade aperta, ele deve chorar, porque a mulher que ele ama foi embora, com o peito ferido, morrendo de amor. Em nome de JP Saco, companhia limitada, meu parceiro Joaquim, aquele abraço. DJ Marcia Russo, tamo junto, parceiro. Chora quando a mulher que ele amava vai embora. De repente em sua vida tudo vai pro espaço. Beijos e carícias que não vai voltar, os planos e sonhos jogados pro ar, dois corações partidos em pedaços. Agora tão sozinho, me diz o que faço. Embora, não é feio um homem chorar por amor. Quando a saudade aperta, ele deve chorar, porque a mulher que ele ama foi embora, com o peito ferido, morrendo de amor. Quando a saudade aperta, ele deve chorar, porque a mulher que ele ama foi embora, não é feio um homem chorar por amor. Saudade aberta, ele deve chorar, porque a mulher que ele ama foi embora, com o peito ferido, morrendo de amor. Se é Marlon Silva, Rei da Rocha, falando de sentimento, papai. Simbora!